Deus é por nós, que será contra nós? Se liga aí, favela, ouça minha voz. Considerado na quebrada, miliano na estrada. Bairro Prof. Lube e Antônio Zanaga. Dada lado com os irmãos, pode crer, tô na unção. O rap bate forte, aqui é rima de cristão. Misturado com os parceiros, longe do isqueiro. Sente o flow e o grave da minha voz. JC na contenção, quem será contra nós? Sente o flow e o grave da minha voz. JC na contenção, quem será contra nós? É nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? É nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? É nós. Trilha sonora que ensina, dá um salve nos moleque pra não perder a autoestima. Sei que a luz que mais brilha na escuridão é meu guia. Tempo nublado, fechado, coração atormentado. De joelhos imploro, com a tua presença até choro. Posso sentir seu poder em cada amanhecer. É só vendo pra crer, acreditar se quiser. Minha fé tá de pé, não tem bico pros mané. Pode vir falar, pode até tentar. Se Deus é por mim, contra mim ninguém será. Eu tô por Cristo, sigo vivo, verdadeiro amigo. Amor e esperança, fé, qual que é o objetivo? É nós, é nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nós, é nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nós, é nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nós, é nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Rapper Patrícia na cena, rimando para você. Se Deus é por nós, nós não precisa temer. Não tenho medo das trevas ou de qualquer proceder. Eu tenho fé em Deus e com Ele vou vencer. É nas dificuldades que eu vou aprendendo a confiar e crer. Mesmo os problemas batendo, não me prometeu que era só tranquilidade, mas Ele me garantiu ser fiel é verdade. Então eu vou rimando e caminhando nessa estrada com Deus do meu lado. Enfrento qualquer parada, é tipo escudo que protege o guerreiro. Assim me sinto protegida por ele o tempo inteiro. É nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? É nós, é nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nós, é nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nós. Deus é por nós, quem será contra nós?